químico, sintético, científico, sintético, sintético, químico, sintético. Thank you. pain remains no feeling. Eternity awaits. Still proud of what we were.